Encabeço a lista de perseguidos da polícia, porque bolei plano contra a política, elimina acionista, vira o patinho feio do rap nacional. Porque pra indústria fonográfica não sou comercial pra esfera A. Mereço money como judiciário, tenho distúrbio psiquiátrico, vejo os adversários. Sou esquizofrênico que ouve a voz não ouvida, abafada por sirene G3 garrafinha, que enxerga a animalização do aprisionado, intoxicado pelo almoço sem talher no saco plástico. Leio as letras miúdas do contrato social, que dá missões pras crianças no GTA real. Não quero CT, só fazer o pobre apedrejar. Caminhões da Ambev, Philips, morre, me alimento da crítica da classe que usa a morte do filho pra fingir causa e entrar em partido político. Quanto mais impactante, hediondo o óbito, mais publicidade pro pai, garantia de voto no exame criminológico, atinge alto índice por pretender salvar mais vida que Oscar Schindler. Sou tão alucinado e sensacionalista que até o fim dessa rima um adolescente engravida enquanto são crucificam o Eduardo. Nasci a décima geração de menores abandonados. Enxerga a carnificina, é ser desequilibrada. Assina que me interna no money como judiciário. Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos apagam da minha mente o sistemático morticínio. Se enxerga a carnificina, é ser desequilibrada. Assina que me interna no money como judiciário. Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos apagam da minha mente o sistemático morticínio. Louco é quem investe no mundo militarizado e colhe tiro na nuca da filha se abrir o blindado. É quem põe placa balística na jaqueta que vai usar no túmulo da família. Dentro de uma gaveta sumo que tem extrema bipolaridade. Amo a favela, odeio quem devasta as comunidades. Sou rimador violento que cita fome e latrocínio, mas que é mais inofensivo que a TV Globinho. Me acha insano que aprova a maçonaria da High Society, dando lugar nem que sem granada pro combate, fazendo os mano ter que usar o lado criativo pra no celular fingir sequestro de um presídio. Tô com sua filha, não desligo o fone sem hora. Quero recarga da TIM, 5 mil na conta agora. Quem precisa de Laponex é quem não percebe que o prêmio exame vem do chumbo crivado na nossa pele. Sofro da psicose que me faz ousar falar que as salas de interrogatório não são nosso lugar. Camisa de força, porque tenho culhão pra dizer: quem abaixou o homicídio foi o crime, não DHPP. Que se não fosse o B-Boy repassar seu aprendizado, tinha uns mil volume a mais de álbuns de procurados. Não tem cura pra quem vê a nave não tripulada, monitorando pros miolo varrido por piaçava. Enxerga a carnificina, é ser desequilibrada. Assina que me interna no mano e como judiciário. Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos apagam da minha mente o sistemático morticínio. Se enxerga a carnificina, é ser desequilibrada. Assina que me interna no mano e como judiciário. Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos apagam da minha mente o sistemático morticínio. Cuidado você, no bairro negligenciado. Citei meu CD, foi grampeado, possivelmente a inteligência da polícia vai te acusar de associação à ideologia terrorista. Fechou com a mente diagnosticada, desequilibrada, por quem não vê as brincadeiras infantis brutalizadas. Pedrinho vai ser o que liga e pede permissão. Juninho que passa o serrote no pomo de Adão. Minha crise psicótica só permite rimar a festa da Wanda CBA roubada e dividida na favela. Festa do estuprador, lentamente desossado. Embaixo do zoo vai morrer, clap clap dos aplausos. Na exclusão, prevente cutico, fatiando órgãos. Não é demência, é raciocínio lógico. Querem minha massa cinzenta, sedada, lobotizada, pra ninguém descrever nossas faixas de Gaza. Mas não você, o aço fabricado com uísque na boca, chamando as mulheres da favela de cachorra. Outro otário que o Grampino faz de instrumento pra arrastar sua gente através do mau exemplo. Se o moleque me vê cafungando, vai cheirar. Se me vê informado, vai tentar se informar. Enquanto não me tranca, fio no money como judiciário, prossigo na marcha pra Washington versão Eduardo. Se enxerga a carne, carnificina, é ser desequilibrada. Assina que me interna no mano e como judiciário. Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos apagam da minha mente o sistemático morticínio. Se enxerga a carnificina, é ser desequilibrada. Assina que me interna no mano e como judiciário. Nem todos comprimidos e choques eletroconvulsivos apagam da minha mente o sistemático morticínio.